Sem essa de independente, deixa eu cuidar de você. Não posso te dar o céu, mas não vai faltar o que comer. Quem sabe até crio juízo se vá. Não vou te garantir, mas prometo tentar. Vem cá, me faz sentir menos raiva do mundo, nega. Tô me sentindo confuso, prova pra mim que é possível amar. Com tanta conta pra pagar, como eu posso sonhar? Se quando eu vou dormir, já tá na hora de acordar. Não dá, então deixa aproveitar. Chama qualquer pra tomar, um pra lá, dois pra cá. Ah, se eu soubesse dançar, nega. Prefiro um particular, piscina aquecida com teto solar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem. Vem, vem cá, vem cá, vem. Vem, deixa eu te fazer feliz. Vem. Ser o que cê sempre quis. Demorei pra encontrar você. Agora é só você, agora é só você. Deixa eu te fazer feliz. Vem. Ser o que cê sempre quis. Demorei pra encontrar você. Agora é só você, agora é só você. Ainda lembra a primeira vez que eu te vi? Cê tentou disfarçar, eu percebi. Conversando com a amiga e apontando pra mim. Chamei pra sair, nem precisei insistir. Agora já era, pro resto da vida. Ainda não tenho nada, mas com o tempo nós conquista. Depois de tudo que passamos junto, eu enfrento o mundo sem medo nenhum do futuro. Aí preta, cê sabe o que pra mim cê representa. Vou nem esticar o chiclete que a caneta não aguenta. É, são várias treta, né? Eu reconheço, mas me fala de uma que não acabou. E beijo, por mais que eu olhe pro lado, é só em você que eu penso. Vem cá, me dá um abraço e desmancha esse beijo. Vem cá, vem cá, vem, vem, vem. Deixa eu te fazer feliz. Vem. Ser o que cê sempre quis. Demorei pra encontrar você. Agora é só você, agora é só você. Deixa eu te fazer feliz. Ser o que cê sempre quis. Demorei pra encontrar você. Agora é só você, agora é só você. E como esperar que ela seja o que eu sempre sonhei? Se eu não for o que ela sempre sonhou também. Não sei do amanhã, mas de uma coisa eu sei. Hoje você com ela o que eu não fui com mais ninguém. E como esperar que ela seja o que eu sempre sonhei? Se eu não for o que ela sempre sonhou também. Não sei do amanhã, mas de uma coisa eu sei. Hoje você com ela o que eu não fui com mais ninguém.